Eu só quero alguém que venha pra somar e que nos veja como a coisa mais linda dessa galáxia. Se for pra se comprometer, que seja com alguém que eu olhe pra relação e sinta uma espécie de admiração e orgulho por construir algo tão valioso. Tem que ser com quem enxergue a obra de arte que eu sou, que contemple isso, que invista decentemente na união. São particularidades miúdas que dizem bastante sobre quando alguém quer nos dar o real amor. É procurar não se intrigar à toa, é não ficar julgando um ao outro, é ter um papo cabeça, compreensão, é acabar nos vendo apavorados pelas coisas da vida, mas mesmo assim estar ali para dar suporte, para nos lembrar que somos fortes. Não é sumir, é somar. Tem portas que se abrem, que vêm para expandir a alma, para enriquecer os dias. E essas portas podem ser facilmente pessoas que aparecem. Não queremos pouco, queremos muito. Desejamos um amor distante da perfeição, mas cheio de boa afeição. É ternura, é vencer medos, é ascensão. Um relacionamento caprichoso é um relacionamento que se aprimorou com os vivos gestos de respeito, com cicatrizes e companheirismo.